Lodge 2000, Van Coral, solicita nível final 180. Solicita nível de voo 180. Boa noite, zero, minha presença. Serra Gulf, Oscar, novembro, Yankee, Mike. Autorizado na frequência do controle para a coordenação do seu voo e sua transmitida. Autorizado, decolada 1-0, curva esquerda, saída Buca, Jambos e Pá, via peso 1-0, conforme a rota do plano de voo. 5532 no transponder, controle em 1-1-9, decimal 8-0. 1-2. Concorda presente, 1-2-1. Roda 10, curva esquerda, de fato, pelo 10, Buca, Jambos e Pá, 5532, 1-9-8. Fechamento correto, me pronto no 05. Trouxe, direto para a cara. Estou em 1-9-8-9-5. 1-9-0-9-7, vou na praia de Duna e manter a velocidade até a proximidade de Pelo. Viva na foto, chamando 121.1, viva. Fala de São José, voo 1620, vem pra aqui. Segundo 620, Alfa, reporte antes da direita. Alfa, antes da direita, reporte o voo 1620. Direto de Adango, pouso, pista 1-0-1-7. A pressão é mais 30 segundos para cancelar e circular o combate pela direita 1-7. Sim, direto de Adango, chama para o cancelamento do plano. Positivo. Boa. Plano de Paulo 4-2, base pela direita 1-7, se possível, base curta. Positivo, vai encontrar. Aguardo o tráfego da companhia terminal pulso 05 após, assim que tiver condições, Juliette 07. Ok, então vai cortar o colega, tem uma parte para depois prosseguir, obrigado. Um visual, quando direto à rota, para a reposição de alta descida. Salvador, tá 3-2. 17, final 10, baixado e travado. 3217, ajuste chama 012, aguardando, 3217. Pronto, Jesus, na 721, no outro decimal 95. Ajuda 791, no reto de rato, descida 3 mil pés, ajuste 10012. 3 mil pés, 102, ajuste 7. 2230, tem 66 bordas, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Gente, confirme só o PLB e autonomia? Confirme? Confirme o PLB e alternativa? Meia alternativa Salvador. Gente, aguarde o início do táxi, passageiro 2230. Guarda. Está prosseguindo para 07160, o número 20. Gente, o número 620. Paulo Salvador, boa tarde. Tá 3155, autorização 340, Guarulhos. Abaixo, cópia, tá 3155. Vai ser da Helveda? Vai ficar bravo, eco, contato radar agora, afastado em 6300 no setor noroeste. Salvador, desse condições visuais para explodir de 1.500 pés, ajuste 1.092. Faça um choque no equipamento do responder e como que não receba o sinal do Charlie. Às 4 horas e 12 minutos. Presidente, visitar sua posição para a parte do Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste 902, o gol 966 com 130, curta linha, está 42. Afirmativo, aqui ainda, 7895, gol no 966. Vamos, 3217, negro. Reporta no direct, são 3217. Não, Ara. Passaria do 2230, prossiga com taxa até a ponte espera. Passa o Luiz, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2, retaguarda no pódio da Gol. Essa agora no da Gol, 1895 no ponte espera, passaria 2230. A 3155, com a Lima, copia? Salvador Guarulhos 320, você coloca a pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Mótica, vento de 1-0 para a Falsa Índia, DCT 1 base conforme a rota do plano de voo. 5542 no transponder, controle 119, decimal 80. Guarulhos 320, pistola 0, curva direita da El, Leda Mótica, fez o 1-0, tira aí conforme rota. 5542 transponder, controle 198. 5542, confere transponder 09, chame pronto. 3217, após o ATR da Passarela, Juliette 01 no portão. 7, após o ATR da Passarela, vai pro Juliette 01, é isso? Afirma. Ok. Estabilizado no 097. Bom, 097, SAMIT, 1895. 395, obrigado. Ajuda em 791, deixa 2 mil pés, eu devo ir a essa que você fica 10 após no curso localizador. 7 navios, não passará. próxima ponta de espera, foi 1-0. 9-6-6, mantém o ponto de espera, 1-0. Ok. Passou o contato. No 1-0-9-7. Sinal normal, baixado, travado. 1-0-9-7, pouso autorizado, pistão 1-0. Vento 1-5-0 graus, 0-9-9, ajuste 1-0-1-2. Afirmativo, comendador, saindo o pouso 1-10. Do 1-0-9-7, pode confirmar apenas o vento novo, hein? Vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Ok, obrigado. Do 1-0-9. É Alessa, Letra-Zulu 2-1, 5552 no transponder. Controle 119, décima 80. Letra-Zulu 2-1, 4-1-1-8 da Azul. Cotejamento correto no 03, chame pronto. Visual, tráfego na curta? Visual. 966, após o fone na curta, ali mantém pistão no zero, preparando para a decolagem assim que a pista for liberada. 966, linha e mantém o 1-0, batendo. Processo. Siga, tá 3207. Eu vou pedir para o colega da passagem colocar um pouquinho mais para frente, olhar, por favor. Ah, sim. Está mais à frente, só para liberar os pushbacks. Sim, estamos chegando agora. Ah, ok. Estou na 07, fala 5-1, libera na Fox, liberando a Fox, sobre o Zulu, com o Zulu na 7. 20, chame 1 na 8, 95. 895, boa. Nós meia meia de colagem autorizada no 0, vento 1 no 4 0 graus e no 0 9. 7, dando pela Fox. Boa tarde, Gol 1097, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, Gol 097. Clear. O time Quebec Serra, antena 0123, com a Terminação Especial de Transformação em Veracruz, informa que a tua granada está permitida após a regressão na frente do controle. 791 no 0, trabalho que está livre. 791 no fundo autorizado no 0, vento 1-4-0 graus, 0-9. 791 no baixado, checado. Retro da de Paris, reposta em Paris, para mim mesmo coisa do Interlagos e o Quebec Serra. 966, decolou 531-1198. 981-9966, foi no. Outro, estou Tiago, boa tarde, gol 9666, decola, se escuta, é, passa 1700. Gol 9666, boa tarde, contato com a decolagem, submantendo o voo 370, via saída Puca, após passar 2000, vejamos. Ok, após 2000, já está cruzando 2000, vai voar Jamo, gol 9666. Zona 35, sendo identificação dessa 4 mil pés via chegada a Bonfi. A Luz 1, a 012. Controle Salvador, boa tarde, passareiro 2230. Depois desse zero contato a onda colagem, se mantém nível de voo 180 via saída água. Água 180, informa que não compra o perfil de saída 2230. Interessando o perfil de saída 2230, suba para 180. Liga da restrição, subindo para 80 2230. Aguardo, Executivo 360 para Guarulhos. Executivo, boa tarde. Lima, informação em curso para Guarulhos 360 autorizado. Decola da 10, curva à direita, saída da Euleda, Fótima. E eu fiz 10, papal centro do CT1 base, conforme a rota do plano de voo. 55, no transponder controle 1, 9, 8, 0. Ah, minha querida, só vai me desculpar. Eu copiei que a Lima informação, já tenho ela. Entendi que decola da 10, da Euleda Motiva. Daí em diante, quase nada, só pode repetir, por favor. Afirmo, curva direita, a rotação da El, a rota é ofensiva 1-0, papal saindo do CT 1 baixo conforme a rota. E 5-5, 5-5 no transporte. E o controle opera em 119.80. Muito obrigado. Então decola da 10, curva direita da El, Leda Monte, foi uniforme do Luno 0, Pai, papal Alfa Índia, Umbade, 555 no transporte, 119.80 o controle de saída, 360 é o nível, proteção 6-6-3-5-5. Obrigado. Proteção 6-6-3-5-5. Chamaremos, né, 6-5-5. Azul 418, após a passagem do Airbus da TAM, causa autorizado, puxe no 03, chame táxi. Do 254? Da 10-1-254, 5 caso negativo, 1-2-6-8-5. Da extensão do seu 1-8-95. 19135, Rio Autorizado descida para 2510 inicialmente. 2510, arruma de posição. Autorizado 97, vento 150 graus, 099. Vento, foi autorizado, Cadete Serra. Autorizado 155, decolado 05, 1998. Controle 198, boa. Isso. 340 para Petrolina, autorizada, decolado 0, curva esquerda, saída Momo, Código, Lenin, via Pesulu 20. 5562 no transponder, controle 119, decimal 80. Poderia repetir a partir da saída? Tudo bem? Poderia repetir a autorização a partir da saída Momo, eu não copio o resto. Momo, código Lenin, a saída, curva esquerda, Pesulu 20, a rota. 5562 no transponder, controle 119, decimal 80. Cliente, autorizado Petrolina da Civil 340, 10, de fora, por aqui, da Momo, pode. Antes do 20, né, aerosia, por gentileza, a curva, a rota, a saída e o transporte copiado? Afirma, curva esquerda, Momo, pode. Antes do 20, aerosia, 562. Confere cotejamento, chame pronto no pátio 1, no último 63 no 4. Vai, chamar. Solo, azul 419 para o chat, que é 204, ao Fernando Campinas, autonomia 3 horas. Além da autonomia? 3 horas, autonomia. Atenção de táxi da ponte espera, pátio Luiz, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 092, bom voo. Antes do táxi, tem que ficar uma torre, uma última torre, uma torre, uma torre, uma torre, do 419, do Zé. Repete no curso localizador. Foi, fez autorizado o 10.52.0, reportará o 9.1.3. Aí o 10.60, vai na proa de vitória da conquista. Proa de conquista, 2.2.3.0. Bruno Noite, quando ficar no zero pronto para decolar. Azul Patrona 18, a linha e decola funciona zero. Vento no 50 graus, 099. Alto zero, linha decolar funciona zero, azul patrona 18. Pode ler certo, confirmando a linha 17. Sim, sim. Cabalo, é capaz de telefonar a torre. Guardando, preste a deixa para a torre. Tá autorizando 55, mantém uma proa de lei, tá guardando? Tá pronto? Tá o Lexar, decolagem autorizada no 7 de vento, 1-8-95. Número 2 para a Charter. Controle 198, azul 418, boa tarde. Hotel Chegado Serra, decolou 0-0, mantenha essa frequência. Decolador, vamos gravar a sua frequência, por favor. Decolador, boa tarde, azul 418. Azul 418, contato a onda decolagem, subir, mantenha nível de voo 360 no perfil da saída da água. Incidente 360, perfil da árvore 418. Azul 9135, pouso 0, pista 90, vento 950 graus, 089. Autorizado pouso 9135. Problema? Deixa eu ver se controle 1998. Eu encerro o Fiosca, subo no 1500, pego a posse em Paris para ingresso instalado. Autorizado 2 no Pesa, 3 de 1, azul na imagem 9. Autorizado 2 no Pesa, azul na 0 no 2. 2 no 0 no 2, abre o Pesa. Mantenha o número Pesa de corredor, acerta o seu código para 0125. Utilizado voo direto Manati, reporte livrando a CTR. Tanto 3155, chame Recife no 251 e solicite a tua de morte. Ah, sim, Recife 251, bom? Eu tenho 260 Sami Recife no 288. 9-1-8, livre eletrocifício, cadê as apostas no posto localizador? Está autorizado o eletrocifício, está agora, 9-1-8. 9-1-8-5, estamos em 2, libera na Fox, 1-2-1, décima 1. Libera na Fox, 1-2-1. Ele é só quando possível ser chamado de pouso. Uma 930 copiada. Boa tarde, Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 418, tá autorizado o Vana Proje Elefa. Proje Elefa, 418. Para cumprir. 7 para confins da base cota. Base 1, 0 alfa. Aguardando, qual seria a saída pra ele? Pergunta de Amaruco. Braço com venda já. Tente manter a sobrevisão no 1510, reporte Paripe, está em ingresso do seu lado. Azul 69, 18, chame torre 1 no noite, decimal 95. 18, 60, torre 1, 6. Salvador, boa tarde, azul 69, 18. É melhor do visual 7.6. 6.9.8, Livre pouso, pista 10, azul 69. Do 4118, chame centro Recife na frequência 128, décima 8. Recife, 28, 419, boa. Ele está bem terminado, chame na frente ali o trovão, o fundo seu voo, até o Juliette Ferro. Reporte visual com P, com o aeródromo Trago Fiesta. Gente, aguarde para chamar a torre. 97, copia? Com 97. Tá com fins 360 autorizado, decola da pistola 0, curva direita, sai da árvore, eleva, e o seu jogo 2-1, conforme a rota do plano de voo. 5556 no transponder, controle 119, decimal 80. Autorizado 360, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva esquerda. Agora eleva, o seu jogo 2-1, aí para sair com o plano. Meio transponder, 198, o controle do voo, 1097, no portão 4. Voo 1097, sai da árvore, eleva com curva direita, e 5556. Com curva direita na agora leva, entrei pra fora. Chame pra 104, gol 1097. Chama na 1097. Gol 1620, copia? Autorizado Recife 370, da zona 0, curva esquerda, saída Puca, Jambo, Aru, e a rota do plano de voo. 5571 no transponder, controle em 119, decimal 80. Batalha 1698 Alfa. 698 Brasil Alfa, Juliette, portal 09, boa tarde. Alfa, Juliette, 09, boa tarde, meu nome é 621. Loura 620, não ouvi nada do planejamento. 670, 300, curva esquerda, Puca, Jamo, Aru, 571, 098. Planejamento correto no 0781. Aguarde para chamar a torre. Mike, tá me perguntando na oito decimal 95. Mike, tá me dando sinal normal, pista no 7. Normal, Livre, apontará o táxi do homem 20. Aguarde cópia, por gentileza. Como o 1097-4 para pista de mão? Aguarde o 1097. Vai dar, o oceano a identificação, 284.000 pés, via Bonf, ajuste o falador 1092. Mike Solo 29, autorizado Mike Frex 44. Cabo Fiat, autorizado ingresso na 7-4. Acho que o Romeo 2L, estamos com 152 a bordo, temos 3-10 na pauta. Registrar que está até o ponto de espera, retaguarda do tráfego da companhia, terminal no curso 04. Fátio Luiz, a Candela Torre, 118, decimal 95, adiciona 092, vovô, voo no 620. Registrar que está companhia via Índia na espera 1895 com a Torre, 1092 na Jorge, voo no 620. Puxa, na 355, após a passagem do banho da Boa Calda, autorizado curso no 065. Na 6355 após o Boeing da Gol, autorizado custo no 06. Livre, após o Gol, 6355, livre, respeito. Para o táxi, do Gol 07, 184 agora, 324 de autonomia, até na Brasília. Sobre táxi, até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 12, bom Gol. Via Índia, ponto de espera, 295, 12, Gol, 07, Gol. Boa tarde, Lima Confere, para Guarulhos 360 autorizado. Local da Sistema 0, curva direita, saída da EOLE da Motiva. Via 010, Tatuapé, conforme a rota. 5002 do Transponder, controle 119, decimal 80, confere 02 do portão. 360 autorizado, passando, colapso. 0, curva direita, 310, Tatuapé, saída da EOLE da Motiva. 5002, 198.2, gol 1969. Gol 1969, protejamento correto, saída pronto. Então, 3217, boa tarde, Lima, informação em curso para Confins 360, copia? Sim, 360, para Confins autorizado, decola da pistola 0, curva direita, saída da EOLE da Motiva, 3110, cubado, 3116, conforme rota do plano de voo. 5564, ultrassonder, controle 119, decimal 80. Pois é. Táxi Oceané 6355 com 120, Galeão, 4 horas e 50. Seja táxi até o ponto de espera, faz o no Índia, quando lá, torre 118, deixa 195, ajusta no 0, no 2, bom voo. 7, Índia, ponto de espera, 10, 295, 10, 12, ajuste, bom trabalho, espera. Ótimo voo. Obrigado, bom trabalho. Gol 869. Levantamento pronto, setor, atividade setor, atividade setor, atividade setor, atividade setor, atividade setor, atividade setor, atividade setor, atividade Boa noite, minha nave, solicita. Presente para o ponto, solicita a base direta da 1-0. Controle o gol número 27, decolado 5-4. Pelo, que separa 2.000 pés. Ajuste no 0 e no 2. Foi bloqueado o gol 869. 869. Permanece na chegada, guia, até 2.000 pés. Ajuste no 0 e no 2. Autorizado o elétrico 2. Reporte estabilizado. Acho que eu tive gol, só pra gente fazer um pouco alto ali. A gente tem que fazer uma base de 1-0. 1-869, negativo, mantém o terceiro chegado. Patango, genética, 9kg, prossiga. Jéssica Daquilo, prossegue Valença, Salvador ou Valença, Veracruz? Jéssica Daquilo, apresenta plano de voo? Sim, tá passando de Jéssica Daquilo, mantém os corredores visuais do número 1510, reporta Paris. Controle 1620, da rua decolada, se escolha. Número 20, contato radar, submanteu 370, saiu da PUCA. PUCA 370. 869. 869, precisa. O motivo da negativa do cancelamento do atual? Afirmativo, eu tenho várias aeronaves prosseguindo de Salvador na decolagem. Em terceiro grau, sua aproximação visual.